herança. É um problema que ainda tem solução transitória na sociedade que tende a mudanças. Geralmente existem disputas e brigas por conta dos bens deixados pelos pais e avós, ou mesmo tios, e, às vezes, por filhos. Nos achamos no direito aos bens deixados por alguém, mesmo que nada tenhamos feito por merecê-los, pelo simples fato de termos um grau de parentesco com aquele que trabalhou para obtê-los. Muito embora seja um legado legítimo, pois que é garantido pelas leis do país, esse tipo de ganho exige muito mais responsabilidade por parte do espírito, não obstante tenha direito a ele. Será sempre uma responsabilidade maior receber algo pelo qual nada fizemos. Esse tipo de aquisição exigirá muita responsabilidade do espírito face à facilidade com que a obteve. Numa sociedade mais evoluída não haveria herança, visto que os bens seriam de uso coletivo, portanto sem posse individual. O trabalho será um bem pessoal e terá um ganho interno inalienável, porém seu fruto externo será um bem coletivo. Devemos ter cuidado quando nos achamos no direito sobre parte de uma herança, pois geralmente colocamos a flor da pele em nossa ambição. Nos momentos em que tenhamos que tratar desse assunto junto a outros herdeiros, ouçamos mais do que falemos. Muitos espíritos continuam tão vinculados karmicamente por disputas nesse campo, que atravessam encarnações sem solução imediata. Muitos sentimentos contraditórios costumam ocorrer quando disputamos haveres, principalmente o que obtemos gratuitamente. Devemos aprender a renunciar e a desapegar-nos daquilo que poderia se tornar instrumento de atraso espiritual, atrapalhando o nosso processo de crescimento interior.